Fox 93, ele tá formando só isso. Ok, até uma centena então. Ok, até uma centena pro 090, Fox 93. Prossiga, Vitor Engelmann. Chegando a terminal, mantenha 085, centro Recife agora, 288, alterna 13325. 1288, 13325, por Vitor Engelmann. Linha do litoral, 500 pés, o vento uma centena, 10 nós. Livre da colagem, Baité, 9655, cabeceira 17. Chega da mãe, informará no localizador, Fox Alpha em 3. O guardião 02 já está visual com o local de pouso, solicita a frequência livre para a coordenação de pouso. Livre. Frequência livre, chamará para a próxima decolagem, o guardião 02. 9655, decolou ao Zuno 2, chame controle em 11935. Obrigado, senhor. Nada. Controle, ó, vai ter 9655. 9655, corredor cheia, 2500 pés autorizados. Temos aí, são de B, senhor? Livre. Ok. Cima aqui no Zulu, 1, 2, 3, 4, 5. Paulo, 1260, pronto para iniciar ataque, CPU 58, autonomia 3 horas e 40, alternativa Salvador. Zulu, quando possível estimar de pouso. 15h30, Lima Kilo Zulu. Copiado. Ingresso e decolagem da cabeceira deslocada. Juliette, Alfa, próxima Delta para a ponte de espera da 10 deslocada, torre de 2000, voo 2000. Correto. Alfa X-Ray, tem o tráfego visual 2500 pés, sentido contrário, está na sua posição de 2 horas e 7 milhas a um bandeirante. Ciente, o Fox Alfa X-Ray, porém não visual contrário. Ok, o tráfego vai prosseguir para sudoeste, não vai influenciar na aproximação. Grato. Salvador, vamos ver o voo 260, próximo ao ponto de espera da 10 deslocada via Delta. 260, bom dia, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, o vento de 110 graus, 10 nós, 1260. Autorizado a decolagem, pista 10, voo 1260. Localizador. 3 milhas para a Duna, complete final LS sem glide, cabeceira deslocada 1200 metros, torre agora 18,6. 18,6, muito obrigado, bom dia, Fox Alpha X-Ray. Bom dia. Torre Salvador, bom dia, apontando Fox Alpha X-Ray no localizador. Bom dia, a intercessão é completar no 0 ou no 7? O ideal é girar a base pela direita para 1-7, o Fox Alpha X-Ray. Gente, reporte no ponto ideal para modificação do plano, Fox Alpha X-Ray. Reportará, X-Ray. 1-260, decolou os 2-0, chame controle em 119-35, um bom dia. 119-35, 2-0. Thank you. decolando e vai prosseguir base pela direita visual para o ano 7. Os 2-2, acusa na final checado, Fox Alpha X-Ray. Acusará baixado e travado, X-Ray. Livre pouso, pista 17, vento 110 graus, 8 nós, Fox Alpha X-Ray. Livre pouso, 97, Fox Alpha X-Ray. Modifica regras da presente, solicita atenção ao 085. Modificado, só um minutinho. Zero Recife agora, 2685. 2685, Romo, 260. O Lima, Kilo Zulu, copiado, modificado, só 2085. Centro Recife, ciente do seu tráfego, chame agora. Frequência 12685, alterna 12545. 12685, 2545, ACB 0085. Obrigado, meu velho. Bom fim de semana e bom trabalho, meu velho. Valeu, igual vou. Oi, Salvador, tá no solo, Fox Alpha X-Ray. Solicita a direita aqui a parte 5. 7, sou solo aos 25, tem táxi livre, Fox Alpha X-Ray. Bom dia. Bom dia. Fox Chame controle no frequência 11935, Whisky Charlie Mike. 11935? Afirmativo. Whisky Charlie Mike, condições de voar na proa de top? Afirmativo, proa de top, então, e também está passando de alta descida. Autorizado até 3 mil pés com 1015. Confirme? 3 mil pés com 1015. Descendo. Descendo para 3 mil pés, chama 1015 o Whisky Charlie Mike. Salvador Fatal 07, muito bom dia, cliente da Romeu, na indecida para os 150, desses da Mari. Fatal 07, bom dia, sua identificação, desça inicialmente para uma centena, aguarde para prosseguir na chegada Mari, ajuste 1015. Identificou para uma centena. Nove meia cinco cinco, prossiga. E suba para 3 mil pés na proa de duna. Aguarde contato radar. Vai. Até 9655 essa é a identificação. Vai ter 9655, contato radar 40 milhas oeste, vigilância. Pacal 07, desce ao 040. 40, Pacal 07. Pacal 07 prossegue sob vetor na proa 050 limitado ao localizador. 050 limitado ao ar. 777, aguarde guarda minha ação para Porto Seguro, altímetro no 0 no 5. Guarda 777. Para o sequenciamento, curva esquerda para o 050. Esquerda 050, 965.